Give me your lips for just a moment, and my imagination will be. Simula pilotagem com muita velocidade, quase uma realidade. É só acelerar e depois. Voltando com a música Goldfinger, Superman. Superman, olha só, que maravilha! Ô, oh, cara, eu só acho que você é um paga-pau do caralho do Digo que usou essa música no Game Track de Tony Hawk. Não, cara, eu sou paga-pau de Goldfinger, que eu... Há muito tempo atrás eu já tinha baixado a coletânea deles, tá? Digo, um beijo. Digo, um beijo pra você também. Mas enfim, vamos aproveitar aqui, vamos começar mais uma edição de rádio aqui, né, Excel? Ah, tava tomando minha água aqui, é isso aí. Ei, profissionalidade. Estúdio novo, ô, oh, rapaz, estúdio novo com a aguinha gelada aqui, tá da hora. Antes não tinha essas modas minhas. Aproveitando que o estúdio novo aqui, também estamos com o Snake. Fala, galera, conselho pra vida. Milkshake no inverno não é legal. Por quê? Te deu diarreia? Não, cara, eu tô com um princípio de gripe, tô com a garganta ruim, mas tamo aí. Feliz, né, cara, contente. Tomou, cara, tá ligado aquele caldo de cana que vinha com chagas? O Snake tomou um milkshake desse, agora tá fudido. Qual que é o papo? Que caldo bosta é essa? Chagas, cara? Vocês não lembram do caldo de cana que dava chagas? Não. Nossa. Em Floripa, uns anos atrás, teve um caldo de cana que tava cheio de barbeiro dentro da cana, e a galera tomou o caldo de cana e pegou chagas. Agora o Snake tomou um milkshake com H1N1 aí, ó, tá fudido. Aí eles perderam a carteira, né? Não, pera. Barbeiro, sacou? Nossa, enfim. Deus! Ah! Excel, aproveitando a sua empolgação, essa sua excitação, vamos começar com o clássico, né? O que você tem jogado, cara? Cara, eu tô jogando as matérias da faculdade de Poá, já tô de saco cheio. Não, zoeira. Tá ligado que o Excel sempre tenta tacar uma piadinha, tacando tênis pro alto, tacando minha cara no travesseiro, essas coisas assim. Cara, se eu não jogar a piadinha, não sou eu. Essa é a verdade já dita. É, só que as minhas piadas ainda conseguem ser um pouco melhores do que as suas, né, Zado? Vamos combinar. Entre a merda e o peido, o cheiro é o mesmo. Que justo, muito justo. Eu tô jogando Plantas vs Zombies 2. Cara, olha só. Planta vs Zombies, né? Legal que ele... E o Ted Briquecho to me, cara? Exatamente. Ô, oh, Snake é sempre muito inteligente. O cara pegou certinho a minha piada. Na verdade, mas você utilizou a referência dele pra se livrar, né, seu filho da mãe? Não, cara, eu fiz de propósito, tá? Por mais que pareça que foi erro meu, perceba, eu fiz perceba de propósito. A risada na voz dele. Pode parar, bicho, eu fiz de verdade. Ô, que isso, cadê minha credibilidade? Enfim, inclusive foi um jogo que eu demorei pra jogar. Logo no lançamento eu vi que tava de graça e eu até fiquei tentado a baixar, mas como eu tava ocupado com outras coisas na cabeça, terminei não baixando e depois até pensando, pô, me fudi porque agora eu vou ter que pagar. Mas pra minha grande surpresa, quando eu fui baixar o jogo, né, no iPhone, ele tava de graça ainda e ainda tá de graça pra quem quiser pegar. Cara, é uma continuação muito boa. Eles acrescentaram umas plantas novas bacanas e tal. Pra quem gostou do primeiro jogo, tá um jogo bem divertido, que é a função dele, né? Você se divertir quando você não tem nada pra fazer e tem pouco tempo livre. Ele tem fases mais rápidas ou ele tem aquele esquema de no começo ser um pouco mais rápido, depois vai evoluindo pra, tipo, desafios mais demorados? Cara, ele ainda mantém um pouco disso, mas ao mesmo tempo ele jogou umas outras fases um pouco mais dinâmicas, entendeu? Com algumas jogadinhas diferentes. Então, ficou bem bacana. Tem uma fase, eu pelo menos não me lembro do primeiro, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Uhum. Mas tem uma fase que, tipo, ele já aparece uns girassóis no meio do tabuleiro, né? Sim. E você tem que proteger aqueles girassóis, eles não podem ser consumidos. Então tem algumas outras fasezinhas assim. E algumas coisas já tem as plantas pré-determinadas e não pode escolher já lá pra frente do jogo mesmo. Uhum. Então ele tem vários desafiozinhos assim diferentes. Ah, bacana, bacana. É, e são três mundos, né? O mundo egípcio, o pirata e o cowboy. Eu vi no trailer, eu falei, nossa, tipo, eles vão fazer tematizado em eras, tipo, eras entre aspas, né? É, exatamente, porque é como se você pegasse... É, como não? Você pega uma máquina do tempo pra ajudar o... Acho que é Dave o nome dele. Uhum. E você vai parar nessas fases, entendeu? É, mas é bem bacana, eu achei que a tematização deles ficou muito boa. Cada um, por mais que você possa dizer, ah, é um zumbi cópia do outro. É, realmente é um zumbi cópia do outro, mas eles conseguiram, tipo, tematizar o zumbi e dar uma diferenciadazinha nele de fase pra fase. Mas parece que a, legal. A diversidade foi mais com as plantas do que, né, com os inimigos. Cara, a customização dos zumbis, ele termina dando um a mais pra história. Sim. Mas de fato, sim, eles trouxeram muitas plantas novas, conseguiram até assim, de planta nova, eles já copiarem ela com uma outra, um outro vegetal e dar um a mais pra ela, entendeu? Uhum. Tipo, eles fizeram várias coisinhas assim, ficou bem interessante. O pessoal às vezes fica na mentalidade que pensa que aquele Garden Warfare, né, que vai sair também, né? Só que aquele vai sair pra consoles, pra PC, que aquele é diferente, né, daquele. Tu pensa que aquele era o Plants vs Zombies 2, na verdade esse que lançou aí pra iOS e Android que é o veredito. Exatamente. O ponto fraco do jogo fica por conta de alguns bugzinhos. O pessoal tá com alguns problemas, pelo que eu constatei, até pessoal da faculdade que joga também, e eu já vi jogando e tal, a gente conversando, que na fase dos piratas, ele em algum ponto ela dá uma travadinha e o mapa não avança, entendeu? O caminho que era pra abrir, ele não abre, ele simplesmente fica parado lá, por mais que você complete o pré-requisito. Eu também vi que o número de downloads do 2 já superou o primeiro, tá ligado? Aham. Uhum. Isso eu achei foda, cara, porque o primeiro, tipo, foi febre, né, galera? Quase todo mundo jogou, né? Tipo, aquela sua tia, avó lá jogando, brincadeira, mas minha mãe jogava pra caralho, nossa, eu lembro bastante disso. O Excel, no backstage, falou um pouco de outro joguinho, fala rapidão do outro joguinho que você também tá jogando aí. É verdade, gente, olha, eu também tô jogando Nimble Quest. O Nimble Quest, eu não tenho certeza pra quais plataformas ele lançou. É, eu tenho certeza que tem pra iOS, porque é o que eu tô jogando. E eu acredito que também tenha pra Android. O Nimble Quest é como... Cara, é um sucessor do jogo da cobrinha. Ele é um sucessor espiritual, né? É, espiritual, exatamente. Porque assim, ele segue a temática da cobrinha. No caso, você desliza o seu dedo pra direção que é pra subir. Só que assim, em vez de você jogar com a cobrinha, você tem um char seu. Ele pode ser... Eu não lembro quais são os iniciais, porque eu já liberei todos, mas... Sistema de classe, né, loucão, assim. É, sistema de classe. Ele tem o Knight, tem o Maguinho, o Arqueiro e tal. E cada um tem um tipo de ataque. Ao invés de você aumentar a cobrinha, você faz uma fileira de soldadinhos. Então, tipo, vai liberando... Você escolheu o arqueiro pra começar. Daqui a pouco libera o mago, ele vem seguindo você, vem o cavaleiro, e eles vão contribuindo no seu ataque. Então você tem que matar os bichinhos que aparecem, além de colher as esmeraldinhas que dão dinheiro. Nossa, que bizarro. Agora eu tô tentando imaginar isso, tipo, num jogo de Snake, tá ligado? Tipo, como assim? Cara, pior que assim, é bem divertidinho, sabe? E assim, Snake conforme mais você se joga com o personagem, o personagem principal, ele ganha XP. Uhum. Então, os passos dele vão virando XP e você vai evoluindo ele, o ataque dele aumenta, o dano aumenta, então, tipo, é bem bacaninha, sabe? O jogo é bem montado, ele tem bastante char, a própria imagem do char, ela modifica quando ele evolui, é bem interessante mesmo. E ele é free no iTunes? Sim, no iTunes Store, no App Store. É, App Store, perdão, eu sempre falo besteira. Na App Store, ele é de graça, então, pra quem quiser jogar, fica uma recomendação. É aquele joguinho que você vai pegar, tipo, você tá num ônibus, você vai pegar pra jogar. Não que eu ande de ônibus, até porque aqui, né, que essa nem precisa. Falando em cobra, falando em Snake, e você, cara? Agora sim, vamos colocar de maneira mais implícita ou explícita que você tá jogando, cara. Eu... nada. Não tá nada, mas cara. Mas acho que duas semanas que eu não jogo nada. Toma na cara, tá vendo? É, depois fala que eu não jogo nada. Quando eu jogo, o Snake não joga. É, tá, mamãe. Não, mas eu quero deixar uma recomendação, uma coisinha bem bacana, já que o Excel tá falando de jogos assim pra mobile, né? Eu tenho uma recomendação que é Angry Birds Seasons. Seasons? Eu não vi esse. Cara, na verdade tem um monte que eu não vi. Cara, eu não jogo Angry Birds desde que saiu do Star Wars. É, desde esse aí que eu joguei. Não, mas é uma das fases em específico que tem no Angry Birds Seasons, que é Abracabacon. Abracabacon. Abracabacon. Melhor trocadilho, beijos. Sim, e o Zabuza vai gostar porque são Angry Birds with Portals. Ah, eu vi a jogabilidade disso. Agora você falou, eu vi um videozinho assim, tipo, vendo um resumo de algum site, assim, falando do lançamento da semana, tava o vídeo dessa parada aí. Agora que eu saquei. É muito legal, assim, a mecânica funciona, assim, porque você... É um desafio do caramba, porque você pensa, não, eu vou jogar ele, ele vai entrar num portal, vai sair pro outro, vai fazer assim. Não. Mas, tipo, não mantém a mesma quantidade de momento linear pra que ele, antes de entrar no portal e sair no outro? Às vezes eles dão um bugzinho, assim, no então outro. Ah, então é zoado. Mas é que quando você acerta bem a borda. Ah, sim, a borda às vezes... Do portal ali. Daí você perde aquele impulso que você tá fazendo, né? Uhum. Mas é difícil você calcular o ponto exato da onde que você quer arremessar o pássaro que você quer, né? E manter aquela reta. Porque você tá olhando pra baixo, só que você tá mirando em cima, entendeu? É uma parada bem confusa, assim. Eu tô ligado. Mas é muito bacana, cara. É muito divertido. E, cara, uma outra coisa que eu tenho que confessar, que seria no momento da vergonha lá, né? O quadro da vergonha. Sim. Exatamente. Eu gosto e choro de dar risada com os desenhos que tem no Angry Birds. Não, mas são desenhos, assim, que rolam, que é muito bom, cara. Não, eles estão fazendo animação, cara. Ah, tá, episódios em animação. Não é aqueles cutscenes aí entre uma fase e a outra. Interessante isso aí, cara. É que, na verdade, assim, ó, eu tava até esses dias passando num shopping perto de casa aqui, e tinha um parque do Angry Birds lá pras crianças brincar. Eu falei, cara, imagina a ideia, o cara criou aquele joguinho pra celular sem propósito nenhum. De repente, olha só o quanta tipo, transmídia que teve, né? Ah, você acha que o cara que criou o espaguete pra piscina também, ele tava super pensando em ficar milionário, né? Eu tô falando espaguete pra piscina, beijo. Agora que eu ganhei a ficha da parada. Cara, vocês já viram também pra vender os brinquedos do Angry Birds, né? Na real, eu achei, tipo, a coisa mais ridícula da história, mas tudo bem. Vende. A criança otária lá comprando, vai de boa, né, cara? Atenção, todos os ouvintes que possuem o jogo do Angry Birds, vocês foram chamados de otários, não, foram usados. Crianças, eu tô falando do... Ah, parei. Não. Eu vou procurar, eu vou deixar o link do episódio. E o mais legal, cara, só concluindo essa história toda, é que os desenhos são tão bem feitos, são tão bem produzidos, assim, que me lembra Tom e Jerry. Aquela coisa boa, assim, de assistir Tom e Jerry, sabe? Desenho clássico, assim, bom. Aquela que vai ter uma música que vai sincronizando toda a ação, assim? É, cara, tem a risada mais legal de todas, que é a dos Blue, né? Dos passarinhos que vira. Do passarinho azul que vira três. Sim. Cara, eu adoro a risada daqueles três, cara. Eu dou risada olhando pra eles, é tão bonitinho, eu tô com. Falando em cut-cut, eu vou falar de um jogo que eu tô jogando aqui, né, aproveitando embalo pra não ficar tão extenso essa parte aqui. Ô, Zabos, eu achei que você ia mandar melhor, eu achei que você falou. Falando de cut-cut, vamos falar das fotos de casamento do Snake. É verdade, né, cara? Stop it. Fotos do casamento do Snake, do pré-casamento do Snake no do post. Pré-casamento aí? O link da lista de casamento também vai estar no post, se vocês quiserem colaborar, por Sim. favor. Quem quiser dar presente pro Snake, só clicar no link aí. Olha só o Snake incrementando a parada, né? Tá certo. Tá certo, apoio, tá certo. Qualquer cartinha de fã já é o presente, né, Snake? Claro. Já. Cara, quer comprar um negócio de R$20? Compra. É que compra. Isso vai se converter um dia, quem sabe, numa TV. Mas pode comprar. Quer comprar uma mantegueira? O Snake vai usar, ele come manteiga. Deixa a manteiga de lado, deixa o pão do outro. E vamos falar agora do jogo que eu tô jogando. Não, na verdade eu vou falar. Que é o seguinte, eu estou jogando Rayman Legends. Que tá muito foda, cara. Lançou hoje no dia da nossa gravação, 3 de setembro. E, cara, eu achei muito foda porque a demo, ela me enganou bastante, assim. Não pelo fato que ela não seja boa, né? Ela é muito boa. O jogo, ele tem tanta coisa pra você fazer, né, cara? Inclusive, você pode jogar o Origins dentro do... quase o Origins inteiro dentro do Legends, cara. Eu achei muito foda isso. Quem tem o Origins e vai comprar o Legends, praticamente pode abandonar o Origins, porque você pode jogar todas as fases lá com os personagens do Legends. Eu achei muito bom isso. Só que eu fiquei um pouco de cara porque ele não vai ter o cooperativo online. Ele não tem essa possibilidade. Pra mim, a Ubisoft tinha vendido o jogo como o Rayman que vai ter o cooperativo online. De fato, não teve. Isso foi a única coisa, assim, que eu achei ruinzinho. Mas, cara, o jogo tá fantástico. Principalmente as fases lá que são tematizadas em músicas, né? Que você vai fazendo ação e vai descrevendo a fase. Isso em sincronizando com a música. Eu achei muito legal. Vocês chegaram a jogar demo? Não. Não. Vocês viram o vídeo do Jogatina? Não. Essa galera aqui, vocês são do level mais mesmo? Não, brincando. Ei, deixa eu te falar, eu sou ocupado. Tá ocupado. Tenho várias coisas pra fazer. Eu tenho que levantar de manhã, eu tenho que assistir série, tenho que ler livro. Mas você viu alguma coisa do Legends ou não? Não, eu vi só as notícias de lançamento hoje. Eu vi o jogatina. Pô, eu duvido que o Snake viu o jogatina. Não, ele viu sim, ele comentou lá, eu lembro. Comentar não quer dizer que viu. E também eu estou jogando um jogo independente, que é bem underground mesmo, que é o Shelter. Shelter é um jogo que você protagoniza, olha só... O mendigo? Não. Uma mãe texugo cuidando dos seus filhotes na natureza. Salves, você adora jogo bom, né, cara? Impressionante. E esse jogo é muito legal, cara. Isso, lógico, porque não. Você é uma mãe texugo cuidando dos filhotes na natureza. Mas, cara... Não tem como não ser legal essa temática. Mas sério, ele é um jogo muito bacana, assim, porque ele tem uma arte muito estilizada. Normalmente os jogos têm arte que quando você vai colocar o personagem lá, ele tem aquele contorno lá que diferencia ele do cenário, né? Nesse caso, a arte desse jogo, ele tem uma cor bem chapada, ele lembra bastante uma pintura. Ele é um jogo bem curto, eu fechei em 1h20, 1h30. Ele vai estar aqui agora no Continuous Game, aqui no canal do Level Mais, né? Então vocês vão ver todas as partes aqui de eu jogando esse jogo. Cara, é muito bom. Mas enfim, vamos aqui para as nossas músicas, antes que vocês me escrotizem, porque vocês não veem nada aqui do Level Mais. Brincadeira, vocês veem assim, mas não comento, filho da puta. Mas enfim, Excel, qual vai ser a sua música? Cara, minha primeira música vai vir diretamente do Plantas vs Zombies 2. É a Ultimate Battle do Mundo Egípcio. Mundo Egípcio, muito bem. Então, Snake, fala, Snake, aqui contigo, qual vai ser a sua música, cara? A minha música vai ser de uma vlogger. Eu vou colocar duas músicas dela, né? É uma vlogger americana chamada Dodger. E faz paródia, assim, com temas de videogame, né? Que é a Guildhall, né? A primeira vai ser a Guildhall, que conta, assim, como se fosse histórias, assim, da The World of Warcraft, né? Uma palhaçadinha, só que naquele melhor estilo taverna medieval. É bem bacana, cara. Uma musiquinha bem, bem, muito empolgante, bem legal. Muito empolgante. E, cara, pra fechar aqui o primeiro bloco, também vai tocar a música do The Megas, Metal Dance. É muito boa, tematizada em Mega Man, que a gente vai falar logo, logo. Então vamos lá para as músicas, intervalos comerciais e a gente volta com o próximo bloco aí. Mega Man ou não? Ou não. Guild ho, ordo to victory. No sum of gold can buy a wildly. She stood in shock as I explained positions that would work for us. She roared and railed, cut off my tail, and left my bod in maimedness. Human lass, of whom I found most dull and bore. Her hair and nails did quite entail the life of a barstander's whore. I cast her off and rolled my eyes. It's hardly worth an easy kill. It wasn't less than seconds left before I took myself a spill. Dear listener, it's good to know, don't judge the cover of a book. My heart was won for air that day after the beating that I took. Cansado da mesmice do dia a dia, de ficar ali estudando desesperadamente para sua prova e não conseguir achar mais nada para te distrair? Acessem agora mesmo o canal do Level Mais e confiram o Jogatina Plus, onde a equipe do Level Mais demonstra suas perícias nos mais diversos jogos. galera, estamos começando agora o Top Qualquer Coisa. E dessa vez vai ser o quê? Que a gente vai falar aqui no Top Qualquer Coisa? O Top Qualquer Coisa de hoje será Top Veículos. A gente vai selecionar quantos pra cada um, cara? Dois. Dois. Cara, por que a gente definiu fazer isso, cara? Porque a gente não tinha pauta. Olha só, isso que dá, né? A gente tinha um costume de gravar quinzenalmente, a partir do momento que a gente define em gravar semanalmente, é os hábitos da marcando gravação um dia antes de lançar o podcast, né? E a gente não tendo pauta. É assim que funciona. Cara, às vezes funciona dessa maneira, mas, cara, a gente definiu um top qualquer coisa aqui com uma temática legal, né, cara? Ah, obrigado, cara. Valeu. Mas, cara, você que idealizou, você quer escolher quem pra começar a falar dos carrinhos ou dos veículos? Cara, vamos começar com o Snake, né? Ah, antes da gente começar com o Snake, a gente vai dizer o seguinte. Porra, gente... o cara me deu, né? Sim. Quer escolher quem pra começar? Ah, vamos escolher o Snake. Ah, não, então antes da gente começar aqui, ó, não, mas altas é que... dicas. É que assim, o pessoal vai achar estranho que a gente vai falar não só carros, né, cara? A gente vai falar outras coisas que funcionam. Justamente por isso que é top veículos. Vale qualquer meio de transporte dentro dos jogos. Sim, muito bem. Snake, você tá preparado pra falar o primeiro top aí? Meu primeiro veículo vai ser já referente ao jogo. Joguinho que tenho jogado as duas semanas atrás, que é Battlefield 3, o Little Bird. Little Bird, pra quem não sabe, é um helicóptero pequeno, aqueles que se você olhar assim, ah, um helicóptero de passeio, né? Uh-huh. Uhum. Só que é um passeio no inferno. Mas ele, assim, qual que é o esquema dele? Tipo, ele tem toda a potência militar como um Black Hawk, sei lá? Não. Ele, digamos assim, é um helicóptero mais... pessoal. Assault, né? Ele é um scout. É, ele é um scout, exatamente. Porque o que acontece? Ele é um veículo rápido, ele é, também é um veículo de transporte, ele consegue carregar até seis passageiros, sério? Né, nele. Seis pessoas? Parece que cabe bem menos. Pô, seis pessoas? Pô, cara, peraí, tipo, metade é de pendurada naquela barrinha lateral, né? Sim, seis pessoas penduradas no rackzinho ali, na portinha. Ah, bota de fora. É, aí sim, seis pessoas. É, não expliquei direito. Fora os dois, o piloto e o copiloto, né? Sim, imagem no podcast, tava avisando. No post do podcast. Não, imagem no podcast. Exatamente. Se você tá assistindo no iTunes, a imagenzinha tá rolando aqui. Cala a boca! Continue. Que chique. Agora é Game Track em MP4. Mas enfim. E ele é extremamente de assalto. Então, ele tem duas Vulcans penduradas nele. Então, ele gospe bala. Ele. Cara, é muita bala que sai daquela parada. A pergunta é: você jogando de Little Bird no Battlefield 3, você já matou bastante gente ou você foi caçado pelos. Não, a galera cata os Little Birds. Sim, é meio complicado porque você, se você não tá com o time, né, ou você tá jogando assim meio que aleatório, você quer fazer uma parada legal, não sai uma parada meio sincronizada. Porque o Little Bird, você vai usar as metralhadoras pra se defender, né? Você vai chegar, vai dropar a galera, vai atirar em quem você vê e vai vazar. Você vai dar um suppression fire ali. Isso, vai dar um suppression desgraçado, cara, que aquilo lá... E bala, cara. Pra que efeito sonoro no podcast, beijos? Efeito sonoro perfeito, né, gente? É. Ah, para, obrigado. Muito bem, muito bem. Então, Little Bird, primeiro veículo aqui do Snake, né? Exacto. Bom, Excel, contigo. Cara, eu vou escolher um meio de transporte que é rápido, confiável, eficaz. Tem um poder de fogo razoável, com uma certa range, maior do que você pode expor no seu personagem. É, todo mundo já usou uma vez na vida e todo mundo já matou uma vez na vida. Eu vou escolher o Yoshi. Você quase falou Snoopy, né? O Snoopy, é, todo mundo já matou o Snoopy uma vez na vida. Mas, cara, por que Yoshi, cara? Cara, porque primeiro porque o Yoshi é verde, segundo porque ele é um dinossauro. Qual que é o problema dele ser verde? Ou ele é palmeirense. Eu gosto de verde. Ah, é palmeirense. É verdade, o Excel torce pro Palmeiras, né? Tá sério? É, ele é a única pessoa aqui do podcast que gosta de futebol, de verdade. É verdade. É que verdade. Merda. Que merda, né, Excel? Que merda mesmo, o time tá fudido. A única coisa que me faz gostar não é nem de futebol, é do jogo de futebol, é o PES que vai vir com a Fox Engine. Ponto. Grandes bosses, não vai poder jogar nada nele. É, grandes merda. Não, mas é a Fox Engine que tá fazendo a. Ô, Snake. Oi. Olha a caixa ali, vai se esconder embaixo. Hein, então, o Yoshi. Fui. Ele é verde, ele é um dinossauro e ele come seu inimigo. E depois ele vomita o seu inimigo em cima de outro inimigo. Por que não gostar dele? Ou, dependendo do jogo, ele pode botar ovos com os inimigos. Exato, tipo, por que não gostar dele, entendeu? Não, é muito bizarro, cara, porque o Yoshi, ele é de longe mais carismático que o próprio Luigi, né? Coitado do Luigi, mas é verdade. Ele rouba a cena do Luigi muito fácil. O cara fala, qual que são os personagens da franquia Super Mario? Aí você vai lá, Mario, Yoshi, Peach, Toad, Bowser. Aí fala, ah, é verdade, tem o Luigi. Não, o Dry Bones. O Dry Bones. Mas, cara, Yoshi tá aí pra vida, né, cara? Muito bom. É aquele momento que você tem que pular aquele precipício, só que você não alcança pulando normal, ou mesmo com o Yoshi. Que aí você faz. Pula com o Yoshi, sai do Yoshi e deixa ele morrer pra você alcançar o precipício, né? Sim. É muita traição, né? Vai ter uma imagem no post aí. Tá ligado a imagem do Yoshi, né? Do Pichu. Aham, tô sabendo. Então, galera, ficou esse meu primeiro meio de transporte. E você, Zabu, o seu veículo? Qual será o seu primeiro veículo? Eu peguei de uma franquia que eu jogava muito quando mais novo, principalmente nas locadoras. Street Fighter não tem veículo. Tem. Tem, essa. É destruído, mas ele não serve de veículo, ele serve de... Ele é um veículo? Pronto. Tá lá. Bom, eu vou aqui selecionar o ônibus escolar, né? O ônibus escolar do Vigilante 8, cara, que é o ícone. Uma puta, eu ia pegar esse, eu ia mudar pra esse agora. Se fudeu. Quem mandou colocar? É esse que tá aqui no chat, não vou falar pra dar spoiler. Eu quase falei, mas cara, esse veículo, cara, ele é o ícone dessa franquia, cara. Cara, excelente. Excelente, cara. Você lembra qual que era o especial dele? Pior que eu não lembro. Era aquela fumaça preta. A gente já teve esse papo quando a gente gravou o podcast de Vigilante 8, eu não lembro. Não, a gente nunca gravou o Vigilante 8, seu maluco. A gente gravou sim. Não, você tá maluco. Qual? Então foi um dos podcasts perdidos. Não, a gente nunca gravou de Vigilante 8, a gente só fez um podcast de jogos de corrida, mas não veio o caso. Cara, ó, digo mais, comparável a ele, só o ônibus escolar de Cruising USA. É verdade, cara. Cruising USA é muito massa, porque também tem um monte de carro louco, né, cara? E tem um podcast, rosa, se você quiser ouvir. Invenção Rosa, a Twisted Metal, o carro do sorvete do palhaço. Não, Twisted Metal... Não, Twisted Metal é um lixo, na minha opinião. Toma. Não, mas... em questão de... Tô falando do... Do veículo. Não, cara, ó. Na boa, troca o carro de palhaço lá, sorvete, etc. E coloca aquele furgão lá, que é apicultor lá, tá ligado? No Vigilante 8. Justo. Cara, ele é muito mais massa. É que, na verdade, assim, ó. Eu joguei uma vez o Twisted Metal, mas eu já jogava o Vigilante 8 e falei... Meh. Exatamente. Mas, enfim, esse é o meu... veículo, primeiro veículo aqui, e vamos pro Snake. Muito bem escolhido, por sinal, muito bem. High five aí, ó. Pá! Enfim, Snake, qual que é o seu outro veículo, cara? Antes de falar do outro veículo, coloquei a imagem, o vídeo de uma cena épica do Falcão Negro em Perigo, que mostra o Little Bird em ação. Então... Okay. Aí esse filme Falcão Negro e Perigo é bom, hein? É excelente, é um dos melhores militares, na minha opinião. Enfim, baseado em fatos reais. Enfim, o meu segundo veículo é de uma série que eu insisto, eu não sei porquê, eu não gosto tanto assim, né? Mas... Não é Super Mario? É complicado, cara, é complicado, dói lá dentro do coração. Mas eu vou falar de um veículo pequeno chamado Rex. E sim, é um Metal Gear Solid Rex. A característica dele é chamado Metal Gear ou Metal Gear Solid? Não, é Metal Gear Solid é por causa da... É só Metal Gear, eu falei Air. É, galera. Solid é só por causa do Solid Snake. Não. É sim. Não, o Kojima falou... Deixa eu... Agora você que me corrigiu, eu vou corrigir o que eu vou corrigir. Corrigir de propósito pra você ter o que falar, vai lá. Exatamente. O Solid é por conta da... Quando chegou o PlayStation, né, com gráficos em 3D, o Kojima colocou esse sólido pra dar uma textura, algo palpável, né, entre aspas. O 3D é algo sólido, de fato, né, não é o 2D. Explicação babaca, era uma explicação muito melhor se a gente falasse que era por causa do Solid Snake. Enfim. Na verdade foi um trocadilho ali, Solid Snake, com gráficos sólidos, mas, cara... Exatamente. Explica mais ou menos como que é esse Rex, hein? O Rex é um dinossauro robótico metálico gigante. Cara, ele parece aquele robô do Robocop, pra quem não jogou. Eu quero ver você responder o seguinte. Ele é pilotado ou ele é uma inteligência artificial à parte, ou controlado de longe? Não, ele é pilotado. Ah, tá. Abre a boca, além dele dar um grito de T-Rex pra intimar a negada embaixo dele, você entra pela boca dele e consegue pilotar ele. Detalhe, são duas metralhadoras Vulcans pra combater próximo. Lançadores de mísseis. Vulcan, né, cara? Tô vendo aqui hoje. Cara, mas a Vulcan, mano. O sonho do Snake é pendurar uma Vulcan na parede da sala. Camila que fica louca. Não, meu sonho é pilotar um A10, velho. Também A10. Fica o link no post, versão a rosa. O A10, ele não tem turbina, ele tem Vulcan. Na frente. E seis mísseis Hellfire. Tá vendo? O carro do Snake, o sonho dele é botar duas Vulcan, uma de cada lado. E eu vou deixar claro aqui que o A10 é o melhor avião militar de todos os tempos, peixes. Cara, ele é um pedaço de metal gigante em forma de dinossauro que só é capaz de soltar uma bomba nuclear, cara. Ele é foda pra caralho, eu gosto dele, eu amo ele. Eu quero fazer um case mod no meu computador em formato Metal Gear Rex. Ponto, falei. Muito bem. Não sei de onde que eu vou arranjar dinheiro pra isso, mas eu vou fazer, quem sabe um dia. Quem sabe presente de casamento dos ouvintes, mas enfim. Dá TV, que senão amanhã vai ficar bravo por causa disso. Mas se der uma Vulcan, o Snake fica bem mais feliz. Aí eu brigo com ela. Cara, meu último veículo, ele tem motivos que podem gerar uma certa discussão, mas é a bicicleta do Pokémon, porque eu acho que qualquer bicicleta que cabe dentro de uma mochila merece respeito. Deixa eu complementar. Qualquer bicicleta que cabe dentro de uma mochila e custa mais de R$1 milhão de dinheiros. Também, né, pra ter essa tecnologia. E você abre ela fica o tamanho de uma bicicleta normal. Então eu acho, cara, que é absurdo. Ou a bicicleta é muito boa, ou a mochila é fenomenal. Não, eu digo outra coisa, então. Ela compartilha da mesma tecnologia das Pokébolas. Justo, é possível. Porque não tem... É Capsule Corp, cara. É, só pode. É Dragon Ball aí, né? Qual que é a função dela específico, além de se movimentar mais rápido, ou minha opinião de leigo? Quando você anda nela na, tipo, gramado, você não pega inimigos, tipo, não enfrenta randobetos, isso mesmo? Não, enfrenta igual. Ah, droga. Só que você consegue fazer a coisa mais idiota, que é pular cerca pra baixo, mas não consegue pular cerca pra cima. É. Não, mas correndo você também pula. Não. Sim, senhor. Pelo menos no Red, ou em Lucas, você quer debater Pokémon com o cara que só joga Pokémon na vida. Tá. Tá bom. Não, você pode pular normal, andando também a cerca. Bem louco. A bicicleta, ela tem alguns diferenciais na terceira geração e talvez na quarta, que eu acho que ainda dá pra trocar de marcha. É, trocando caralho. De marcha, você consegue dar uns pulinhos em algumas rampinhas específicas. Que louco. É, mas depois eles tiraram isso porque eles viram que era uma babaquice. É, a função da bicicleta é você se movimentar mais rápido e trocar a música. Sim, em vez de investir num jogo que ande na diagonal, não, vou fazer a bicicleta pular em rampinha que depois vai ser... Rapaz, agora anda no XY, vai andar na diagonal, além da bicicleta você vai poder montar num Pokémon ou andar de patins. Tá ligado? E patins você vai poder fazer grind. Tá ligado que demorou muito tempo pra isso. Mas enfim, vamos aqui pro meu último. Demorou mesmo, demorou. Demorou 20 anos da geração. Demorou, mas valeu a pena cada segundo de espera. Opinião sua, mas enfim. Bom, vamos aqui pro meu último veículo, que eu vou lá buscar do Rock'n'Roll Racing, cara. Que é o terceiro veículo que você habilita lá, que custa 70 mil, que é o Airblade. Lembra dele, cara? Aquele que parece um avião sobre rodas? Aquele lá era muito legal. Ele era muito feio. E era inútil porque ele tinha um turbo que você mal usava. É, e ele era feio. Não, ele era massa pra caramba. Cara, eu só perdi pro Fuquinha lá, que o Fusquinha é muito louco no meio do Rock'n'Roll Racing, né? Ele era feio. Cara, top 3, top de quem? Mesmo? só lembrando aqui, que você é o top de quem mesmo? Então, eu vou escolher aqui o... Eu vou te mutar na edição, mas enfim, brincadeira. Da puta. Quantas vezes você já me multou em edição, Zado? Só puta. Muitas vezes. Ah, louca. Mas, esse é o poder do editor, você quer ter poder edito podcast. Mas falando do Fusca, cara, é aquela coisa assim, né? Foi tão produzido, é o carro que mais vendeu do mundo, que acho que o mundo vai acabar e ainda vai existir Fusca. É Fusca e barata, né? É Fusca e barata e andando, funcionando, cara. É. Dirigido pelas baratas, obviamente, né? Sim. Cara, lembrei de Joe e a Barata agora. Nossa. Ô, que filme desenterrado, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas menções honrosas? Menções honrosas... Veículos que vocês não citaram, mas poderia ter citado. Olha, um que eu fiquei pensando aqui comigo, que é um joguinho do PlayStation 1, que é da Hot Wheels, que já eu mencionei num cast há muito tempo atrás, numa galáxia não muito distante, que é o Hot Wheels Turbo Racing. O gráfico é uma merda? É uma merda, mas os carrinhos de verdade é lindo. Que é o Red Baron, que é Foi o... Ainda maluca? Parece? Parece, cara. Parece muito Corrida Maluca. Eu vou pegar a imagem aqui e já te mostro. O Red Baron, Barão Vermelho, é um carro Hot Rod, pra quem não sabe, no estilo Hot Rod. Só que em vez dele ter um capô em cima, né? O capô não, o teto. É um capacete militar da Primeira Guerra Mundial. Alemão, né? Com a Spike em cima. Spike. É verdade. É, exatamente, cara. Que é muito animal, cara. É muito badass aquilo. E o Deora também, que é um outro carro que eles conseguiram replicar. Que é um estilo, assim, mais surf e tal. Ele foi montado em cima de uma carroceria de um Dodge. É uma parada altamente conceitual, só assim. Só faltava ter uma prancha legal. Em cima. Tem a prancha em cima. Ah, tem uma prancha em cima. Mas enfim. Bom, eu vou citar aqui um dos carros que reais que existe. Que... quando tem em jogo de corrida, cara, eu piro pra caramba, que é o Subaru Impreza, eu ia colocar aqui, mas... Subaru nunca Impreza. Pirou em Subaru Impreza na vida. Não, né? Não, né? Mas, cara, eu tenho que pirar aqui, Subaru Impreza é muito foda. E a qualquer modo... Subaru Impreza pros Abusos está pra mim com o Metal Gear. É... E, cara, eu vou citar qualquer moto daquele Extreme G do Nintendo 64, que são muito foda o design dela. Parece moto de Tron, tá ligado? Justo. E Excel, alguma menção honrosa, hein? Cara, eu quero dar a menção honrosa pro táxi do Crazy Taxi, o mais classicão lá. Ah, sim, o conversível, tá ligado? O táxi conversível destrói, cara, é fantástico. E eu quero dar destaque pra todas as motos do jogo de moto da Harley Davidson. Eu cheguei a jogar num flipper uma vez... É, que você tinha realmente a moto pra dirigir. Cara, o design de todas elas, pra quem gosta de moto clássica assim mesmo, moto chopper, zona, cara, fantástico. Fantástico. Harley, beijo. A moto do Full Throttle também é massa, né? Do Full Throttle, alguma coisinha. Moto do Full Throttle, ótima menção rosa. Oh, demais, cara, demais. Mas enfim, vamos aqui para mais uma música. Agora a música do Excel e do Snake, por favor. Eu vou colocar minha música no outro bloco. Beleza. A minha segunda música eu vou escolher a música da Floresta do Nimble Quest. Então, Zabuzeta. Ó, na caixa. E a sua música, Snake? A minha música, pegando da mesma vlogueira lá, Dodger. Em homenagem ao Excel, sim. Eu xingo ele, eu bato nele. Mas a gente, no final das contas, dorme em quatro na mesma cama. Ô, oh, fantástica. Noites memoráveis. Olha só, revelações. Filosofando sobre mulheres. Até 4 horas da manhã e ouvindo o Saulo roncar aos nossos ouvidos. Nossa senhora, eu lembro disso. Bicho era um trator, cara, meu Deus. Enfim, deixando comentários particulares à parte, é a Eve Song, a música da Eve. Cara, excelente vídeo, excelente. Assistam todos. Cara, que vídeo massa, eu ri demais. Que é, só pra explicar também, já que eu expliquei do último vídeo, é um estilo meio cabaré, né? Mas enfim, é muito bom, é muito legal. Assista o vídeo depois. Vamos lá, pau na caixa, a gente já volta com um bloco de comentários sobre notícias. Já volto com um bloco de notas. Bloco de notas. Pokemon world, so choose me baby, come on, give me a whirl. I'll be your heart, your soul, your diamond and pearl. They say an Eevee is a trainer's best friend, a ball of versatile fluff. You can make me fit your favorite trend, be it fire, ice, or other stuff. I can evolve to match most any taste, the perfect fit for your team. Use a stone, show some love, I can fit like furry gloves, and then you'll see that I can be whatever you need me to be. Some like it hot, some like it wet, some love the shotgun, yours to change. Evolve me day and night, watch out, I bite. I'll satisfy your needs no matter how strange. So choose me, baby, please don't leave me behind. I guarantee I'm your type, and I but only if you don't mind, and I enjoy a triple Pokemon fight. Can be my master, I'm your dream world come true. I got a lot of EXP. I love competing and some breeding. I'm the Pokemon that you're needing. I'll be your Sylveon, I'm your charming Pokemon. I'll be começando aqui o nosso bloco de discussão sobre novidades ou algumas notícias. A primeira aqui vai ser qual, Snake? A primeira seria, agora já que você mencionou de sucessor espiritual, eis que surge das cinzas em forma de uma fênix azul, por que não? O Mighty Number 9. Genial! Cara, pra quem não sabe, um senhorzinho chamado Keiji Inafune. Já falamos dele por aqui, hein? Já falamos várias vezes. O Cash, ó, eu vou colocar a referência aqui só pra quem escutou a abertura do podcast. Lá no Game Track 14, lembra dessa referência? 14? Mas enfim. 14, genial. Ah, nossa! Melhor podcast de todos. Sobre Mega Man, que a gente falou sobre ele, né? Ele é o criador da série Mega Man, Onimusha e Dead Rising. Só isso, cara. Só isso. Ele saiu da Capcom já faz um bom tempo. Ele criou, acho que aquele jogo do Vita, Soul Sacrifice, alguma coisa do tipo, se eu estiver errado, me corrijam. E ele resolveu abrir um financiamento no Kickstarter, né, cara? Sobre um novo jogo que o Snake citou o nome agora há pouco, né, Snake? Que é o Mighty Number 9, já que o Zabuza não vai conseguir repetir isso. Mighty Number 9, olha só. Faça isso 3 vezes, tá? Mighty Number 9. Ganhou porra nenhuma. Mas, cara, explica o que é esse jogo, cara. Mighty Number 9 vai ser, então, o sucessor espiritual de Mega Man. Vai ser o clássico 2D side-scroller action japonês, que eles mesmo falam lá, né? Uhum. No vídeo. Que é o Mega Man, só que com uma outra roupa, cara. E pelo que aparenta, cara, vai ser... uma roupa da hora, diga-se de passagem. Chega de cuecão de aço, né? E aquela bota... Cuecão de aço, Mega Man. Nos anos 90 era até legal, né, cara? Mas eles insistiram tanto que encheu o saco, né? E o que vale citar é que o Keiji Inafune, ele, em 2 dias, o que ele propôs pra começar a criação do jogo foi $900 mil. Ele é atingido em 2 dias, muito fácil, cara. Agora faltam 27 dias, né? Porque normalmente os projetos dentro do Kickstarter, eles têm duração pra financiamento de 30 dias. Agora que faltam 27 dias, eles já estão já com 1.400.000 já arrecadados, cara. Dólares, no caso. E o bacana... De gold. E o bacana é que, extrapolando essa meta ali, ele não tá... Ah, não. Conseguimos a meta. Ok, ponto. Acabou. Não. Eles estão sugerindo, oferecendo, né? Digamos assim, uma forma de incentivo, uma barganha, né? Que... Ah, se a gente atingir tanto de arrecadação, meta de arrecadação, vamos fazer 2 fases novas. Já conseguiram e já vão fazer 2 fases novas. Já conseguiu a versão de Mac e Linux. Aí, o próximo objetivo aqui é New Game Plus e Turbo Mode. E a quarta, né, seria um bônus, que você não sabe o que é. Acredito que seja um palpite meu, não sei o que vocês vão palpitar. Ó, mas foto seria... pelado do Keiji Inafune, certeza. Ai, que lindo. Não. seria um personagem jogável, novo, que não aparece ali, né? Normalmente sempre vai ter um personagem, tipo, por exemplo... O Zero da vida, né? Que no Mega Man X ele aparece lá e faz loucura. Cara, interessante assim que você pode ajudar, só por ajudar, né? Com $5 ou mais, dependendo... A partir do momento, você tem vários valores de doação que você vai ganhando recompensas, né? Pra você ganhar pelo menos a cópia do jogo, né? Que vai sair, a princípio, pra PC, Linux, Mac, a partir de $20 você doa. E, cara, você pode doar até $10,000 aqui, que é o máximo que você pode doar. Um jantar com ele. Você ganha um jantar com ele, cara. Muito louco. Você vai, ó, você ganha assim, ó, jantar e bebidas com o cara... O mito, a lenda, Keiji Inafune, em Tóquio. Mas aí você tem que ir até Tóquio. Ele fala assim, tipo, deslocamento e alocação lá, você não tá incluído no pacote, tá? Cara, eu achei muito maneiro isso, cara, é muito louco. Cara, eu achei bem maneiro, eu achei assim que o que o pessoal mais discutiu foi o seguinte, foi um tapa na cara da Capcom, né? Porque a Capcom tá se enrolando pra fazer novos jogos da série Mega Man, que é uma série que todo mundo é apaixonado. Tapa na cara? Foi pelo menos uns três, né, amigo? Uma voadora, né, cara? Porque, sinceramente, os últimos jogos que veio surgindo aí da Capcom, do Mega Man, cara, acho que foi decaindo a qualidade de uma forma. Não é nem assim, isso, Snake, não é nem isso. O problema da Capcom é o seguinte, a Capcom, ela, 3 vezes ou mais, ela falou, olha, a gente tá pesquisando aqui pra ver o que vocês querem de Mega Man. E eles levantavam o hype da galera, e de repente, não, cancelamos o Mega Man. Aí, de repente, Mega Man Legend 3, cancelamos ele. Mega Man, sei lá, cancelamos. Cara, ele só levantava o hype da galera e não cortava. Tipo, levantava a bola pra cortar e, ah, não, vamos parar aqui o jogo por agora. E, cara, o interessante aqui desse projeto deles é que praticamente é quase a mesma equipe que criou os Mega Man clássicos, né? Os Mega Mans clássicos, que é muito maneiro. Cara, você vê toda essa galera trabalhando de volta, só da japonês, e a música, que como é o nosso podcast de música aqui, vai ser da Manami Matsumai. Muito louco, cara. É muito bom, cara. Escutei essa música, é muito bacana. Sim, a trilha sonora vai ficar fantástica, então. Cara, trilha sonora, o próprio game design dele já tá destruidor, né? Tudo, cara, tá fantástico. Então, se você quiser contribuir, ou se você quiser dar opinião, falar, ah, não, já chega disso. Eu, na minha opinião, assim, eu gostei bastante, mas eu achei muito mais do mesmo. Apesar de ter o design, etc, mas, tipo, o resumo da obra é praticamente o mesmo que Mega Man, né? Time só... que tá se ganhando não se mexe. Não, eu concordo, mas eu achei que, assim, que não teve inovação, entre aspas. Ele mas vai dar o que o povo tava querendo, né, tá cara? Tá certo, eu concordo. Acredito só também que vai ter uma revolução na mecânica ali, porque essa parte aí, aquela coisa que o Mega Man, né? De troca o poder, né? É, o famoso elemento papel pedra e tesouro. Pedra e tesouro, no caso. É, que você não vai só trocar o poder, você vai acrescentar um membro inteiramente novo no personagem. Né? Sim. Isso aí foi uma ideia muito boa. Outra notícia que a gente pode discutir aqui é o que, Excel? A gente pode discutir o anúncio do 2DS. Cara, Snake... Você tá no mesmo time que eu, né, provavelmente. Não, eu fiquei assim, tipo... É legal eles quererem voltar. Vou resumir. A Nintendo, pra variar, fez um anúncio de veras popular. Deveras assustador. Você viu que Snake, você viu que o Excel adora usar a palavra deveras? Eu gosto. Eu gosto de não obstante também. Adoro a palavra bisnaga. Bisnaga. Palavra boa de se falar é bunda. Enche a boca pra falar. Repita. Você enche a boca pra falar pinto também, né? Enfim. Pinto é curto e grosso. Pinto. Do jeito que você gosta. Enfim, galera. A Nintendo fez um anúncio que deu o que falar, como sempre. Foi um anúncio um pouco controverso, o 2DS, obviamente. Gerou o flame hate de todos os haters da Nintendo e de alguns que toleravam simplesmente pelo fato de por que eles estão fazendo isso? Lançando um retrocesso aos portáteis que eles estavam lançando. Meu Deus, olha que design escroto, bababá, bababá, e toda aquela faladeira toda, que provavelmente vai ter em alguns dos comentários também. Tirando isso, o objetivo principal deles, como eles avisaram, foi atingir um público com uma faixa etária menor do que eles já atingem com 3DS. Questionável. Recém-nascidos, então, né? Exato. Tipo, questionável? Questionável. De fato, isso aí sempre vai ser questionável, a faixa etária inicial de quem tá jogando videogame. Sim. Mas baseado nisso, eles fizeram algumas escolhas que, por mais que, tipo, pareçam absurdas... E são absurdas, de fato, pra aquela faixa etária, não parecem tanto assim. Ponto 1, tirar o 3D. De fato, a gente sabe que aquele 3D já é muito controverso a questão dele causar dor de cabeça após algum tempo de uso. Então, ele tem toda uma série de contramedidas que já foi anunciado, já foi falado, enfim, debatido fóruns afora. Mas a retirada do 3D para essa faixa etária nova é interessante, se mostra realmente como interessante. Ponto 2, o design dele. Cara, o design dele é horrível. Isso é inquestionável. Cara, ele chega a ser pior do que o controle tablet do Wii U. Eu gostei do controle tablet, mas eu sei que só eu gostei. Não, eu gostei também. Eu vi esses dias na loja lá, ele de perto, né, de fato. É bonito, eu gostei. Não, bonito é, mas cara, não é ergonômico, na boa. Cara, eu acho que é mais ergonômico do que muito outro controle aí. Exato, aí que tá. Eu já te falei que você tem um problema de visão espacial. ó, o design... Eu tô falando do controle do Wii U, tá? Mas o controle do Wii U e o 2DS é bem dizer a mesma coisa. É, que é mesmo. Então... O design que eles escolheram ficou feio? Ficou. Usando aquele mesmo design e trocando pra uma tela só, já ficaria pelo menos 50% mais bonito. Mas não foi o que eles fizeram. Enfim, é um design feio, mas... Cara, se eu fosse fazer um videogame pra criança pequena, eu não ia botar nada com flip. É verdade. Ou ia, pra quebrar mais fácil e eu ganhar mais dinheiro vendendo o aparelho. É assim, ó, eu entendi até pela redução dos valores, vai vender mais. Então, pra quem já tem o 3DS, vai ser bom porque vai vender mais consoles e isso vai trazer mais jogos. Sim, vantagem, olha só. Mas é a única que eu vejo. Não, preço barato é a vantagem. Tirar o flip e deixar ele como um único, se eles estão focando uma faixa etária tão pequena, de fato é um ponto positivo, porque ele torna um videogame mais durável. E o outro ponto positivo, fora o preço, é ergonomia. Não. Desculpa, Zabuza, nossa, você não concordar. Eu não consigo concordar com isso, cara. É um absurdo. Zabuza, você é a única pessoa que eu vi até agora não concordar com isso. Desculpa, mas ele é um videogame que vai caber na mão inteira. Então, ele é ergonômico. Mas a ergonomia não funciona, cara. Cara, você já... Cara, eu não tô falando que funciona ou não funciona. Eu tô falando que ele é ergonômico. Não é ergonômico. Cara, eu não consigo... Se ele é ou se ele não é, ele é um bom aparador de porta. Ele é um bom machado. Mas eu já falei pra você fazer o teste, sabe? Pega um caderno e segura de lápis. Cara, ele é mais ergonômico do que todos os outros portáteis que eles lançaram desde que eles pararam de fazer o Game Boy. Segurar uma coisa. A partir do momento que você tem que mexer em botões e... Cara, aquele shoulders dele lá em cima, eu achei o mais absurdo. Você tem que deixar o dedo lá em cima, vai ser tiratema quando eu tiver um na mão. Mas a princípio, minha opinião é, não é ergonômico. Tá devidamente registrada, mas ele vai ser o melhor de segurar entre os DS até agora. Enfim, é um videogame polêmico. Sim, é polêmico e polêmico. Desnecessário. Cara, desnecessário, a gente vai descobrir se é desnecessário depois que saírem os números de venda. Exatamente. Sim. Ao nosso ver, é desnecessário, mas se os números mostrarem o contrário, tipo, quem somos nós, né? É. Então, a gente vai descobrir se ele foi desnecessário ou não com os números de venda. A única coisa que eu achei, assim, um pouco ridícula de ver em discussão é que a galera tudo criticando e tal, não sei o que. Beleza, estão criticando porque não gostaram do videogame, não sei o que. Mas é que a gente já vê, tipo, por que que eles estão lançando isso se a gente já tem isso? Sendo que, na verdade, eles não estão lançando pra gente, eles estão lançando pras criancinhas mesmo. Mas, cara, o pai podia comprar o 3DS e desligar o 3D, praticamente, né? Tudo bem que tem o problema do flip, etc. Poderia, exatamente. É isso aí que vai ser refletido nos números, se realmente foi um lançamento desnecessário ou não. Porque, ainda assim, tipo, eu vou dar um exemplo que eu tive essa semana. Tem um colega turma, que ele tem uma filha, eu não sei exatamente a idade da filha dele, mas eu acredito que ela tem uns 6 anos. 6 para 7 anos. E ela tava jogando um DS do lado enquanto a gente tava assistindo aula. Tipo, pra mão dela, que é pequenininha, o 2DS coube como se fosse caber na nossa mão. Porque a mão dela cabia a mão dela inteira pra segurar o DS. 3DS. Não, DS. Tá, mas o DS e o 3DS é o mesmo tamanho, se não for o XL. Então, assim, a ergonomia pra ela, tanto faz, né? Agora, ela tava jogando de boa e ela tem faz um tempo. A minha irmã tem o DS faz tempo, ela tá com 3DS agora, que eu tô tentando roubar dela. Ela tá com 3DS faz um tempo também e ela sempre tá de boa. Só que minha irmã já tem seus 10 anos, 11 anos agora. Mas desde os 10 ela tem DS. Eu não sei se realmente é um público tão viável assim que eles escolheram como alvo. Mas pro público-alvo, até que faz sentido tirar o flip. Até faz pra ser durável, né? Assim, como pai, eu preferia dar um sem flip porque eu sei que duraria mais. Se você gastaria menos também, mas... Eu gastaria menos. Não, mas pensando agora no lado do fabricante, né? Pensa comigo. É um negócio arriscado? Ai, meu Deus, é. Não, eles já têm o hardware, eles já têm a funcionalidade da coisa, a única coisa que eles vão ter que gastar de diferente é a carcaça. Justo. Porque, não deu certo, beleza, bota na carcaça com o flip e adiciona um chip de 3D, foda-se. Para de fabricar, entendeu? A carcaça do 2DS, exatamente. 2DS, e pronto. Nesse ponto aí, eu concordo plenamente. Concordo também. Eles deram um tiro no escuro pra saber se é viável. E se for, e assim, eu digo mais... Se não for viável, beleza, a gente nunca mais vai ver nada do gênero. Se for viável, pros próximos, pode esperar que vai ser lançado um específico pra essa faixa etária novamente, porque vai, no caso, ter se mostrado uma fatia de mercado rentável. Uma fatia de pão que lembra o 2DS. É, se não se mostrar, tipo, foda-se, eles só não vão investir mais. Cara, essa discussão vai longe e a gente vai parar por aqui, deixar pra vocês comentarem no post. Exatamente. Já mostramos os dois lados, o lado do fabricante e o lado dos fãs da nossa faixa etária. Agora comentem a sua opinião. Sim, muito bem. A gente vai ficar por aqui. Agora vai ficar mais uma musiquinha antes da gente terminar esse podcast em formato de rádio. É uma musiquinha que a gente fez inspirada na nona de Beethoven, fazendo peito com sovaco. Espero que vocês gostem. Nossa, sacanagem. Bom, a minha música aqui pra acabar esse bloco vai ser a Cortese do Super Hexagon, que é muito massa, é muito foda. Então, toca aí. We'll be right back. encerrando aqui mais um Game Track Edição Rádio. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deem seu feedback, falem, expressem a sua insatisfação com o nosso podcast ou a sua satisfação com o podcast também. Fala, olha, eu não gosto da cara dos Abza, ele é feio, ele precisava aparar essa barbicha de veado. Comenta lá, galera, a gente tenta até fazer uma campanha. Filho da puta. Zabuza, raspa aí. Raspa aí. Zabuza. Não, porque aí fica meio... Raspa aí, né? Toma essa. Peraí, só um pouquinho. Ele vai sair essa quinta agora, né? Isso. Ah, tá. Então deixa eu avisar. Uma coisa bacana. Sábado agora vamos gerar o conteúdo com o cosplay do Snake que vocês pediram, do Big Boss. Big Boss, olha só. Toma essa. Vamos gravar sábado. Vamos deixar você na curiosidade agora. E vai estar tá sendo pronto. Gravado aonde? Vai ser gravado... Top Secret. Não, vai ser em Roswell. Roswell. Então, galera de Roswell aí, ó, Área 51 vai estar tá bombando com cosplay de Big Boss. Muito aí, bem. Quem descobriu o quê, como, quando, ganha nada. Vai ganhar o Shadow Effect no Steam. Beijos. Olha só, o chefe tá louco. O chefe tá doido. Chefe despirocou. Mas, enfim, outra coisa que a gente tem que comentar aqui são os feedbacks em relação ao último programa. A gente falou no último programa de rádio do quadro da vergonha. E parece que muita gente mandou a gente se fuder por causa disso. Né, cara? Cara, era a intenção. Era. Eu faço de novo, falo de novo. Não tem problema nenhum. Galera, mas continuo gente... não gostando de Final Fantasy, ponto. Continuo não gostando de Final Fantasy, fato. Foi nem isso, cara. Foi mais a polêmica quanto ao Madruga e o Snake, que não curtem Super Mario. A galera falou, como assim? Cara, eu gosto de Super Mario, mais. Cara. Exato. Oi. Digo mais, sabe o que isso prova? Prova o quê? Que ninguém gosta de Final Fantasy, porque senão eu tava reclamando até agora. Se não tinha falado mais coisa, é verdade. Cara, eu gosto de Mario, só que eu não tenho aquela paixão ao ponto de me empenhar e fechar ele. Diferente do que eu fiz, que foi quase sequestrar o PlayStation 3 da guria pra poder fechar Metal Gear 4 em duas noites. É. Cara, um comentário aqui que teve lá no Social Club, né? Nosso grupo no Facebook, que foi do Marcos Melo Corrêa, dizendo assim: que porra foi essa de dizer que o filme do Resident Evil é maneiro e o jogo é uma bosta? Tá certo. Não, isso, e, não, lembrando que isso gerou as imagens lá do Snake Riggs. Outra coisa, e como assim Excel gosta de Pocket Monsters e não gosta de Final Fantasy? Não acho... gosto, não gosto, é, não. Eu acho que é porque ele curte o cabelo de piroca da Jessie. É mais justo do que o cabelo do Cloud. Embora a costume deles lá seja... O costume design deles seja mais bacana, do Final Fantasy. E isso eu tenho que dar o braço a torcer. Só um comentário extra aqui foi do Flying Kirp. Ele disse assim, vim aqui para mandar todos vocês tomarem no olho seus topas. Que porra de quadra vergonha foi esse? Puta que parou. Cara, a gente disse, né? A gente disse de fato que a galera não curtiu, né? Sabe o que eu digo pra ele? Sim. Missão cumprida. Polêmica foi gerada. Mas, cara, gerou uma polêmica. Que outra polêmica... Sabe o que mais eu digo? Sim. Vou dormir feliz. Ó, outra polêmica que foi gerada aqui foi do Diego GC, que participou lá do Game Track Versus, que ele começou a chamar o Game Track de Game Treco. Pronto. É o suficiente. Eu não vou na sua casa cagar na sala. É. Então, amigo, não vem aqui fazer isso. Não, vou fazer o seguinte, vou te cortar um pouco. Vamos lá e vamos postar. É. Pomba caiu. Pomba caiu. Boa. Um abraço aí, Diego, né? É, Diego do Black Hawk Down aí, ó. Black Hawk Down. Black Hawk Down. Sacanagem. Pô, mas isso é uma homenagem, cara. Black Hawk Down é muito foda. Veio cagar na minha sala, eu cago na sua, amigo. Eu baixo as calças sem vergonha nenhuma. Outra coisa aqui que a gente tem que deixar de recados aqui é que o pessoal que pode estar achando estranho que a gente, nesse período, tá tendo ou o Game Track Versus ou o Game Track de rádio. Calma as periquitas que em breve o Game Track Versus já tá acabando. Falta mais duas disputas, né? Uma disputa pra fechar a semifinal e a final. A partir desse momento, a gente vai voltar com os casts tradicionais. Então, segue as periquitas. Exatamente. Até porque quem tá dando recado é o Zabdo, que é muito mais educado do que eu. Porque senão, eu estaria dando recado de uma maneira diferente, né? Mas, enfim, outra coisa é que você pode mandar seus pedidos de músicas em formato de áudio, né? Porque a gente vai utilizar como se fosse uma rádio mesmo, você ligando a rádio aqui. Então, pode mandar seus pedidos em formato de áudio aqui para gametrack@levelmais.com. A gente vai ficar por aqui, né, pessoal? Não esqueça de comprar meu presente para casamento. Link abaixo, hein? Pô, oh, não esqueçam de mandar fotos e currículos, porque a gente tá precisando de estagiários. O povo tá saindo. O Snake casando aí, logo logo vai dar um desfalque. Só vai cair com o Excel. Ó, mas o seguinte, é um mês, hein? É um mês, mas eu vou. É 4V. Eu vou e volto, viu, viado? Eu pensei que você ia falar só que você volta, viado, né? Mas aí eu ia falar, pô, o que, que a Camila vai fazer contigo, né? Ah, não sei. Mas, enfim, acabamos por aqui, pessoal. E o Snake vai tá falando isso, mas ele vai entrar de férias definitivas, atendendo a pedidos da galera aí. Que merda. Snake, vamos encerrar com a sua musiquinha, então? Eu vou encerrar minha musiquinha, aproveitando mais uma vez a Dodger. De novo? Pô, amigo, de novo? Vamos parar de pagar pau, né? Por favor. É que eu gosto, cara. Não, vai ser a única oportunidade que eu tenho de jogar todas as músicas deles. Ah. A Camila sabe que você gosta do Dodger? Não, mas é porque ela tá lá. As músicas são... Eu gosto mais das músicas do que dela. Porque ela tá porque lá. Ela te... Não. Que fique bem claro, porque ela tá lá. Tá ouvindo isso, Camila? Porque ela tá lá. Porque se ela tivesse aqui, daria problema. Não, é que ela faz também gameplay, essas paradas, e dá notícia, e, enfim. Então falou, pessoal. Até a próxima edição e tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. I'm the rock man, heart of steel, I'm hard. Don't believe me, got my pants of feel. I'm blue like Blue Man Group, mass appeal. I'm just here to save the world, I'll know the deal. Hit that pause before I start the fight, cause I gotta make sure you have weapons right. Pop that bubble man, snake man, bite. That's not Santa Claus, that's Dr. Light. What's your name, Woodman? Sounds like a joke. Papa come around, throw you up in smoke. Smoke, puff, puff, pants, go down like torch man. Choo-choo crash, gold man, ice man, steel man, relax. Junk man, garbage man, I'm kicking out trash. Hey, I'm Dr. Vitio, robot brains the size of a pea. Got robot masters, not robot friends. And I keep coming back like Kardashians. I'm a mad scientist, I'm kinky and sane. Taking over the world like I'm Pinky and Brain. Got so many bots and you're all alone. Getting lost in my castle of skull and bone. I'm like Einstein on a microphone. I fly high tech on a bicycle. My mustache got more IQ than you. Mega Man, ha, more like Little Boy Blue. Now return to Mega Man. Jump, jump, slide, slide. Look us how we ride the night. Shoot, shoot, bang, bang. It's the Mega Man. Jump, jump, slide, slide. Look us how we ride the night. Shoot, shoot, bang, bang. It's the Mega Man. Sounds like a joke. Pop a couple rounds, throw you up in smoke.